para o táxi. 84 a roda, autonomia 4 horas e 39 até no Galeão. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 1-0-1-4. Sim, e a Índia chamará pronto, ponto de espera, voo 1-1-1-1 no ajuste, confirme 1-0-1-4. Sim. Sim, obrigado. Autorizado alinhar e decolar piscina 0 vento 1 50 graus 05. Sim, autorizado alinhar e decolar piscina 0 gol 1-1. 161 decolada 3, 1 chama controle em 120 decimal 8. Bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 161, saída Sanvo 1, passando 1500 pés para o 360. Voo 161, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, voa direto Leda. Sobe 360, direto Leda, voo 161. Controle, o voo 1161, é possível pro de ótima? Aguarde. Salvador, San 3399, informação é com autorização, Guarulhos, bom dia. San 3399, informação é confere, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita, na saída São João, Leda Morte. Eu presumo 1-0 é a primeira aerovia após Taubaté e conforme rota. Transponder 5262, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizando, Guarulhos nível 340, avesolo 10 Taubaté, decola com curva à direita na saída São Bruno, Leda Motiva, aciona 5262, 208 controle, TAM 3399, portão 02. TAM 3399, protegimento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento com gate 02. Chamará para o push, TAM 3399. 1961, negativo contato, chama o mesmo na frequência 125.1 e solicita para o direto. Gente, com o centro 251, obrigado, gol 1961. Módulo 103601 para o feedback e acionamento. Autorizado, reporte táxi. Reportei. Salvador, está 33990202, puxa acionamento. Pushback acionamento. Confirme, autorizado? Parte para o pushback acionamento. Aguardando, está 33990. Aceitando 3601 com 127 agora. 127, confirme a alternativa e autonomia? Caminhão 4 horas. CNV, Apache 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 90 no 4. Então, ponto de espera chama pronto, então 3601. Autorizado para o Chibank, Senai, Ponte Taxi. Autorizado para o Chibank, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, Ponte Taxi. Ponte Taxi, Senai, São 961, aguarde um minuto, cópia, prepara a saída São Vuno. São Vuno, bom, 961 no copia? Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São Vuno, Leda, Dóculo. Delta Oscar, Kilo Lima, uniforme. Papo Zulu 44 é a primeira aerovia que intercepta, após seguro e conforme rota. Transponder 5267, controle em 120 decimal 8. Voo 961, no tal autorizado nível 360 para o Galeão, via Amplitude 4, 4, vai decolar 1-0, primeira curva à direita, saída vai ser São Vuno, Leda, Dóculo, após o seguro. 2, 6-7, 1-2-0, decimal 8. 3601, decolou 5-2, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Voo 961, São Vuno, Leda, Dóculo, a saída. Após o Zulu 44, que é a primeira aerolínea que intercepta, prossegue seguro e conforme rota, ok? Após o Zulu 44, a prosseguida é seguro e conforme rota. Bom, 961, acionamento correto, reporte pronto para pushback, acionamento no 04. Está pronto. Taxa 3399 com 9,5 a bordo, 4 horas 15, Galeão. 9,5 a bordo? 0,96. Bem, está aqui via Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 094. Altímetro 094, atualizado, Vela. Bravo, via Índia, ótimo, chamará pronto, tá? 3399. Oi, Salvador, bom dia, China 6075, sentido a Eco, autorização São Paulo com Goiânia. China 6075, prepara a saída São Bruno, aguarda um minuto, copo. São Bruno, a saída, prepara, aguarda a copa 6075. China 6075, pronto. Afirma pronto, 6075. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída São Bruno, Leda, Mótico. Depois do 1-0 é a primeira aerovia, após Pubave, conforme rota. Transponder 5266, controle em 1-2-0, decimal 8. China 6075, autorizado São Paulo, nível 360, decola pista 1-0. Curva direita após o São Bruno, transição Leda, Leda após Mótima. A rota Apesulu no 0, o base Apesulu no 6 após conforme. 5266, transponder, controle 2018, Oxanã 6075. Oxanã 6075, cortejamento correto, no gate 03, reporte pronto para o feedback acionamento. 03, reportará Oxanã 6075. Rota espera pronto, está 3399. 3399, autorizado, ANL, colapso no 0, vento no 60 graus, 06089. Sim, decola no 0, tá? 3399. Controle do TAM 3601, pode planar para o Admotiva? TAM 3601, chama o Centro Recife, frequência 125 decimal 10, alterna 128 decimal 35, solicita para o direto. Sim, a gente vai chamar então 251 e 2835, bom trabalho, bom dia. Decolada 57, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, o San 399 decolando a 50. 3399, contato radar na decolagem, subo para o nível de voo 340, voa direto Leda. Direto Leda para o 340, San 3399. Sol, é a Bianca Alfa, Vitor Charlie. Seguindo. Bom dia, Sol. Eu pedindo autorização para rebocar a aeronave está no painel 3, posição 5 Lima. Para a posição 5 do pátio principal. Sim, já pode finalizando o reboque, confirme a matrícula da aeronave, Vitor. Alfa Vitor Charlie. Alfa Vitor Charlie, sim, reporte finalizando o reboque no gate 05. Sim, te reportar o TEP. Solo Salvador é o Papa Romeo Mike Hotel Golf, posição remota 13. Solicito autorização de reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Gente, autorizado, reporte finalizando. Ok, reportarei. Aproximando de uma centena, o TAM 3399 poderia coordenar ótima pra gente? O 3399 aguarda. Muito obrigado. Chanel 6075. Está no gate 03, autorização para acionamento na posição postura. Na 6075, autorizado acionamento em baixa rotação, reporte para o pushback. Reportado, 6075. 3399, controle. Prossiga. 3399 ainda negativo o contato com o centro, chama o mesmo na frequência 125.10. E solicita para o direto. 1251, tá 3399. 1961, autorizado, se tiver que adicionar a resposta técnica. Programando para o ataque 1961. Autorização para a gente de pushback. Tudo em setor aguarda. Chanel 6075. Diga. Posso falar o nosso pushback, senhor? Número 2 no setor. Aguarde. E número 2 aguardando. João 229. 229, aguarde. Copa, prepara a saída. São Voo 1. São Voo 1, da frente da informação Eco Portão 7. Salvador Gol 961 pronto para o táxi com 52 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. Táxi teve a Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 04. Táxi via Índia, no ponto de espera vai chamar pronto, altímetro no 04, gol 1961. Está na 6075, em coordenação com a equipe de solo, após o Boeing 737 da Gol liberar a retaguarda, inicie o pushback e reporte táxi. Ciente 6075, em coordenação após a liberação do Gol, vai iniciar o nosso pushback e vai chamar para o táxi 6075. Salvador, é o Mike Hotel Golf, informa o termo do reboque na posição 8, parte principal. Thank you, bom dia. Bom dia, muito grato. Salvador, gol no 961, pronto para o ingresso. Bruno 961, autorizado ANL decolar, piscina 0, vento 160 graus, 069. Autorizado ANL decolar, gol no 961. No 961 decolou 08, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 20, vai, boa noite. Via Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 0 ou no 4? Via Índia, no ponto de espera, vai dar pronto, Xenero 6075. Pronto para o posicionamento, portão 612, aguardando também a cópia. Bom dia. 1229, portão 612, pronto para o posicionamento, aguardando a cópia. Autorizado, se tiver que acionar, já apago a cópia, mais um minuto, por gentileza. Autorizado, puxa seu aumento e vai ficar no escudo pra cá. Convidou o Charlie, chamou a torre. Positivo, Alfa Vitor Charlie já na posição 5, parqueado. Muito obrigado aí, bom dia, bom trabalho. Gente, bom dia. 1229, copia. Daqui a um minutinho, deixa a gente só acionar os motores e já chama pra cá. Autorizado a ANI decolar, piscina 0, vento 150 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar, descer ao 90, chame a média 75. Solo Salvador, Azul, Alfa, Yankee Yankee. Yankee Yankee, prossiga. O Yankee Yankee no pátio 3 solicita autorização de reboque para o pátio número 1, Ting número 3. Tente reporte na entrada do pátio principal. Ok, reportará. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São João, no Leia da Morte. O pesudo 10 é a primeira aerovia após por base conforme rota. Transponder 5270, controle em 120.8. Só um minuto para o cotejamento, por gentileza. Xana 6075, decolou os 12, chama controle em 120.8, bom voo. 208, bom dia, Xana 6075. 229, cortejo, por gentileza. Aprovado, São Paulo, Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita, São voo 1, Oleda, Potiva. Aprovado, 10, por base, rota do plano de voo. Transponder 5270, controle 120.8, gol 1229. 1229, cotejamento, qual é essa parte pronto para o táxi? Está pronto para o táxi, o gol 229, PLB 1, 3133, autonomia 4 horas e 40, alternando o Galeão. 4 horas e 4? 4 horas e 40 minutos de autonomia. Táxi é via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 1014. Pátio 1 no Índia, 1014, chama pronto, gol 1229. Oi Salvador, bom dia, Xené 6251, Tinta Eco. Xené 6251, informação Eco, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São João, no Leda Mótica. O peso 10 é a primeira aerovia após Taubaté e conforme rota. Transponder 5274, controle em 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, São Bruno, leva Leda Mótica, Brasil 10, Taubaté e conforme a rota. Transponda 5274, controle 1208, China 6251. China 6251, no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento no gate 07. Reportará. 1-229, autorizada a linha ED, colapso no 0, vento 1-50, grau 059. A linha e decola 1-0, gol 229. Pode confirmar o vento? Comandante, pode confirmar o vento novamente para gol 229? 1-50, grau 059. Luna 229, decolada Zona 8, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, 229, boa. Controle Salvador, boa noite, 1229, passa 1300, ação voo 1. Luna 229, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, por gentileza. Confirma para após 2000? Leda. Ok, mas sobe ao 360, após 2000, direto Leda, 229. Tenei 6075, negativo contato com o centro, chamo mesmo na frequência 125.1 e solicita para direto. Cono, Xanair 6075. Prosseguiu o reporte até o gate 03, reporte finalizando. Gate, gate. 1229? Uno 229, prossiga. Possibilidade de coordenar a proa direto de Mota. Uno 229, chama o centro Recife na frequência 125.10, alterna 128.35, e solicita a proa direto. Ok, muito obrigado. 2590-2235. Como do achar, né?